horas de todo mundo, mas não é o. Na seleção final, até 17 horas, não. Eu poderia aguardar, analisando o teste do final, e trocar a maleta, pegar a maleta de segunda, e ligar a linha aí, para ver se a gente consegue melhorar o som. Então, se a gente precisa a maleta.